Chegando além antes que eles me seguem. Com a fé dos gigantes fracos não me seguem. Mais alto, mais frio, abundante igual neve. Meu tiro é quente e essas linhas fervem. Posturado, no ano com bobo alegre. Um perfeito pagão, não sou esse moleque. Inesquecível na história, invejoso fed. Tipo uma bênção sonora, uma nova peste. Degustando a vida igual a brasa queimacida. Tranco com a marinha, ela se ajoelha. Mesmo no pico mais alto, eu ando na beira. Ame Deus, não ame a igreja. Engenhoso feito um Patek. Valioso tipo igual Red. Ideias que vão muito além do corpo. Meu discurso é tipo um louvor. FR criando uma era. Picasso pintando uma tela. Eu tenho pulso, amor, eu não tô morto. Meu discurso é tipo um louvor. Ele mora em mim. Quem não acredita é ateu. Todas essas palavras fazem parte de Deus. A maldade da rua eu aprendi cedo. Notas de dinheiro de longe eu farejo. No silêncio escuto quem quer meu mal. Brilhante, bruto, feito uma parafal. Distribui o lucro em cima da mesa. Quebra esses copos e fode em cima da mesa. Na orgia admirando sua beleza. Quebra esse jato e mostro quem é o rei da mesa. Na mente dos adversários eu criei uma seita. Eles tão duro, então foda essa vida normal. Na mente dos adversários eu criei uma seita. Mantém minha fé e foda-se a vida normal.